3560 da Juliette. Mantenha a posição 3560, aguarde. Bem, visto ao portão 11, porém estou com dois tráfegos. Estão puxando. Aí está impossibilitando a entrada aí para até o portão 11. Sim, aguardando. Na Papapa, ingresso no 7, 8, 9, 9. Agora Clareza 5, ali e mantém, pessoa no 7. Na 6326, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 07 nós. Livre pouso não no 0, 6326. O 3560, mantém a posição. Mantém a posição, senhor. Táxi, 3 Zono 93, 175 a bordo, 4 horas alternando Campinas. 93, aprovado o táxi, inicialmente até o através do portão 62, né? Pode ir, 3 Zono 3. Turno 966, desça para 2.000 pés, ajuste 1012, autorizado LS X-ray da pista 10, reporte estabilizado. 1012, reportará estabilizado, voo 966. Voo 207. 2097, só um minuto, cópia para Ilhéus. 240 aprovado, prepare o subidador ao coral. 240 ao coral. Pai Serra Zulu, confirme o tipo de equipamento. Gente, o Mike Serra Zulu, acione o código 02351. 0235. Mike Serra Zulu, confirme se o senhor fez o plano de voo. Aguarde, o Isca Cabral. Papa Romeu, Mike Serra Zulu, quando possível, seu estimado para ingresso na terminal Ilhéus, seu estimado de pouso. O 3193, observando o tráfego da Avianca no pátio 3 no pushback, assim como ele ingressar, você prossegue com o táxi até o ponto de espera no 0 via Índia. No ponto de espera com a torre indo no 895, ajuste no 0 no 2. É, só para entender, depois do Avianca iniciar o táxi, a gente prossegue? Negativo. Assim que a Avianca puxar a aeronave para o pátio 3 e liberar o setor do táxi. Ah tá, já liberou aqui já, então a gente vai prosseguir e chamar a torre lá de 295. 3196. Alô, 6326, livre pela pista. 3 bem-vindo. Táxi de Alfa, repórter da Juliette. Alfa Juliette, 6326. Salvador, o Sanero 61 no 42, com 1-5-10 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 minutos, São Fernando Natal para táxi. 6142, vai seguir esse Airbus que vai prosseguir até o ponto de espera, via Índia. Ah, no ponto de espera com a torre 1895, ajuste 1092, 6142. Seguindo o trampo, ponto de espera 1895, Sanero 6142. 3560, após a Avianca, está tá autorizado para seguir até o portão de número 11, 3560. E após a Avianca, prossegue para o 11. Boa, tá 3. 193, continua dando 0, pronto. Tá 3193, ali mantém, fixo no zero. Ali mantém no zero, 3193. Na M326, Juliette, a ingressar portão, posição 13 do pátio principal. Juliette, posição 13, 6320. Controle de Salvador, boa tarde, bom, 0097. 1097, aciona identificação, Wanda Lagoinhas para interceptar a chegada, bom, se desça para o nível de voo 050, ajuste no 012. Desce para o 050, 12, Wanda Lagoinhas. Direção principal, direto Bravo Delta. Bati a posição, Bravo Delta, estou com dois tráfegos taxiando em parte principal, aguarde. Quem está aguardando? 3193, livre da colagem no zero, vento no 50 graus, 06 dúzia de nós. Livre da colagem no zero, para 3193. Olá, Sr. Cordial, boa tarde, Oceané 6142, ponto de espera da 10 pronto. Oceané 6142, ali mantém, pistão no zero. Ali mantém, 10, 6142. Transponder e o controle 1208, o 2017. Correto, portão 04, sendo quando o ponto posicionar. Boa tarde. Guardião 09, aciona a identificação. O Juliette Bravo Delta vai seguir o Avianca que está ingressando no pátio. Reporta Celina, o Bravo Delta. Vai seguir o Avianca e reporta lá na Lima, Bravo Delta. Zero. Serra Azul autorizado nível 220, subir mantenha 220, mais Serra Azul. Atenção para 220, Zulu. Segundo avião, 0-9. Bono 966, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 198.95. 295, obrigado. Guardião 09, contato radar 58 milhas. Sudoeste de Salvador, mantendo o nível de voo 055, reporte para descida. Reportará para descida, Guardião 09. 66, boa tarde. 1966, boa tarde. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Pode ser pista livre. 060, ajuste no 02, com oportunidade de voar estático. Aguarde, TAM 3154. Aguarde. Controle Salvador, TAM 3193. TAM 3193. Contato radar na decolagem. Suba para o nível de voo 300 via saída da EL. 300 via da EL 3193. Ingressando na Lima, o Juliette Bravo Delta. Lima, Mike, e segue até o ponto de espera da Quebec. No ponto de espera da Quebec, para a torre, coordenação com a torre para o cruzamento, o Bravo Delta, em 1895. Lima, Mike, Quebec, Quebec 2, 1895, Bravo Delta. Pode para a redução. Pode considerar a redução de velocidade de estado? Afirmativo, TAM 3154. Controle cordial, boa tarde, Oceané 6142. Oceané 6142, contato radar na decolagem, suba via saída Pucca para o nível de voo 350. Via Pucca para o 350, 6142. São Romeu, Mike Serra Zulu, chame Recife na frequência 1288, alternando 353. 1288, 253, grato, Mike Serra Zulu. Retorno 097, reduz a velocidade para 2209. Vai reduzir igual 097. Bravo Delta autorizado, cruzamento. Bom, 966, colo 54, libera próxima à direita, chama o solo 121, 1, 1, décima 1. Direita, chama 2, 1, obrigado. Papa Romeu, isso que fica bravo, chame Recife, frequência 125, 45, alterna 1, 2, 6, 8, 5. Voo 2017 para posicionamento, portão 4. Portão 4 autorizado, sem táxi, 2017. Autorizado contra-ataque, voo 2017. Solo 9 na linha de Bros. 966, bem-vindo, táxi de Alfa, reporte no Juliette. Alfa, no Juliette, obrigado. Salvador, Atlas Salvador, boa tarde, Azul 406, vem cá, com a minha autorização para cá. Quem me chamou? Azul 406, vem cá, com a minha autorização para Campinas. 4065 Campinas, só um minuto cópia, prepare subida da El, já aprovado, 340. 340? Da saída, senhor? Da El Leda, Motiva. Tá, sim, 4406. Então, 3154, desça para 3000 pés. Ajuste na 092. Vocês não sigam, na escuta, prossiga. Autorização para Guarulhos. Só um minuto, subida da El, 360 já aprovado. Número 2, cópia, só um minuto. Descendo. Aqui é o Guardião 09. Atenção, descer para 3 mil. Atenção, descer para 3 mil. Autorizada, descida para 3 mil pés, Guardião 09, ajuste na 012. 0012, 09. É Romeu para o Galeão. Galeão, só um minuto, subida da El, no 659. 659. 97. Então 3193, chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. É 1251 e 13325, 3193? Afirmativo, 1251, alterna 13325. Obrigado, boa tarde. Ok, Mini 12 autorizado Índia no ponto de chão 2295, gol 2017. Boa. Controle Salvador Azul 2715, boa informação, Romeu. 4065, Campinas, 340, roda aí pelo 10. Decola 1-0, primeira curva direita, no perfil da subida da El, Leda Motiva, na 17 aerovia. 5055, código transponder, controle opere 120.8. Frente, graça. Decola na 1-0, curva direita, na da El Motiva, 5055-208, azul 4065. Podia só confirmar aí novamente que isso aí está cortado. 340 autorizado, via rota, pisolo 10, decola da 10, com curva direita na Dael Motiva, 5055-208. Isso, Dael Leda Motiva, ou 4065. Dael Leda Motiva, 4065. Portão 3, chama quando pronto, puxa lá. Semana pronta. Bocha Neme é 315, cópia. Desculpa, prossiga. Guarulhos, 360, rota de pisolo 10, Ipiraí, Umbade, pisolo 44, Pagode, conforme plano. Decola 1-0, primeira curva direita, perfil da subida da El Leda, Motiva. 5021, transponder, controle APR 120.8. Azul 4462, a sua identificação. Confirmando no 097, pode descer para 2000? Desça para 3000, gol 1097, 3000 pés. 3000, gol 097. Bom dia, senhor, 4462. 4462, contato radar 4 milhas da posição Coral. Após Coral, voo em Mare. Desça para o nível de voo 050, ajuste no 092. 050-02, após Coral, voa na área, 4-4-4. Após direita, após letra, depois 08. 208, controle 5065, transponder igualmente para lá. É, transponder 5067. 5067, está pronto para o acionamento do aumento final. O ETGM está correto, nem entendi. Está pronto para o push, posição 10? Ah, senhor antigo, está pronto para o push. Autorizado, portão 10, chame táxi. Jogou no 659. Isso. Salvador, boa tarde, Oceané 6321, informação Romeu, portão 06380, Salvador. Sim. Oceané 6321. 6321, Brasília, só um minuto, cópia. O gol no 884, no 2 também solicita a quarta acima, Aracaju. Do 4, Aracaju, só um minuto, cópia. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 2017, passando 140 para 240. Gol 1097, para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 140, reposto estabilizado. Gol 1097, copiou o controle? Negativo, pode confirmar, por favor, para o 097? Curva à esquerda, para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 130, esquerda 130. Esquerda 130, gol 097. Controle gol 2017. 2017, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 240. 240 da El, gol 2017. 3154, complete nosso procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Minha 321, cópia. Minha 321, por cima. Brasília 360, rota VPZL 97. Decola 10, primeira curva direita, descida subida Arbo, Elefa. 5072, o código transponder, controle opere 120.8. Ok, copiado para Brasília, nível 360. Decola da 5.0, primeira curva direita, perfil Arbo, Elefa. Aerovia uniforme do Lula 7. Responder 5072, controle 1208, Oceané 6321. Portão 612, chame quando pronto, pushback saneamento. Aguardar, 321. Gol no 884, pra cópia. Perfeito. Autorizado, 230 Aracaju, decolando pistão no zero, primeira curva à esquerda, perfil da Fucajama, após o Aracaju. 5075 transponder, controle 120.8. Autorizado Aracaju, nível 230, decola pista 1-0, curva esquerda, Fucajama, depois Aracaju. 5075 transponder, 120.8, controle, 1-8-8-4. Portão 2, chame quando pronto, por favor. Chamarei. O meio. Lima mais forte, prossiga. Lima mais forte, decolado de Serra RGE com Índia para Serra RGE com Índia, mantendo BR-324, vai fazer um sobrevoo aqui por a setor de Pirajá. Primeiro sobrevoo, Lima mais forte. Na região de Pirajá. 500 pés. Mantendo 500 pés, Lima mais forte. Salvador, uma boa tarde, é o 9135 da Azul, passa o 220 para 160, informação Romeu. 9135, boa tarde, via chegada Bonfi, desça para 4.000 pés, ajuste 1012. 4.012, o Azul 9135. Azul 2715, desça para 3.000 pés, voa e Duna na presente, Azul 2715. 3.000 pés, voa no Duna, o Azul 2715. Avião 09, reporte para descida. Passará para descida, 09. O 9135 pode voar na frente de Belo Duna? 935, mantenha a chegada, número 3 na aproximação. Mantenha. Posto autorizado, Azul, chame táxi. Posto passagem do gol autorizado, chama táxi, 4065. Luna 097, chame Torre, na frequência no 8, decimal 95. 0895, 097. Chame 54, solo 06, ali pra direita, chame solo 121, decimal 1. Gol 659, quanto espera pronto? Gol 659, mantenha o ponto espera. Vai, mantém o ponto espera, gol 659. Torre Salvador, gol 097. Gol no 097, livre pouso no 0. Vento no 3, 0 graus, 059. Livre pouso no 0, gol 097. Sul 20107, chame Centro Recife, na sequência 1251, alternativa 3325. 3513325, gol 2097. Santos, chamador, guardião 09, ideal de descida. Então 09, desça para 1.000 pés, o ajuste 1092. Será para 1.000 pés, 1.0, 1.2, guardião 09. Sul 2715, desça para 2.000 pés, o ajuste permanece, está autorizado o ILSXC, reporte estabilizado no localizador. Autorizado 2.000 pés, mandaram um 2, reporte estabilizado, o Azul 2714. Azul 4462, prossiga a descida para 3.000 pés, ajuste 1012. 3.000 pés, 1012, 4402. Da Juliette, tá? Juliette, portão 5, 94. Confirme? Juliette, portão 5. Ok, Juliette, portão 5, 94. 3, reduzindo para 2009. 2009, 4462. Azul 27 no 5, informa que tem um helicóptero mantendo 500 pés próximo à zona, não irá interferir na aproximação. Tá certo, o Azul 27 por cima. Bom, no 659 ali mantém, fica no zero. Ele mantém no zero, 659. Controle o Lima Mike Fox, sobrevoo na proximidade da federação, sempre referência com o resto da Lima Mike Fox. Lima Mike Fox na escuta. Direita ainda, até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera com a Torrino, no 895, ajustado em 1012, morro. Direita Índia, ponto de espera 1895, 1012, obrigado. Uma boa tarde. Paulo, Salvador, com 0997, boa tarde. Na escuta, prossiga. Puxa acionamento, não, dois. Aguarde, no 884. Paulo, Salvador, com 097, na alta. 097, bem-vindo, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, 4097. 1-884, estou com o tráfego da companhia que vai parquear no portão 04. Coordenando a equipe de solo após o mesmo, está ali no 02, Champtex. Certo, a quadra nave da companhia em consola 4, prossegue no pushback igual 1-884. Estabilizado no ILS, o azul 27 no 5. Azul 27 no 5, complete a aproximação final e chame torre na frequência no 8, decimal 9. 295, boa tarde. Comprei, chama Mike Fox. Chama Mike Fox, prossiga. Comprei voo na federação, de retorno para a Sierra Índia com Índia, mantendo na vertical da 384, escuta de Reporte de Toco Serra Índia com Índia, o Lima Mike Fox. Controle igual no 659, passa 1400, sem referência, poderia voar direto, lembra? O no 659, boa tarde, está em contato radar, subindo para os 360, após 2000 pés, está autorizado valendo. Após 2000 pés, valendo, sobe para o... Estou autorizado subindo para 360, igual no 659. Salvador, Guardião 09, atingiu, mantém 1 no 1010, está abaixado 12 milhas de Salvador. Guardião 09, está autorizado a descida para 500 pés, é posto através de Pituaçu. Postará através de Pituaçu, Guardião 09. É afirmativo, eu que já estou autorizado o gol no portão 2 para iniciar o push, ele só está aguardando o tráfego da companhia para finalizar no portão 4, estacionamento. E assim que ele iniciar no portão 2, eu autorizo o seu início também. Para os seus dois saírem juntos, quando acabar o seu iniciando e depois ele iniciar, o senhor tem que aguardar ele. Sem problema então, simultâneo com o gol do 2 aí, aguardando sua autorização, 3-2-1. 2 Salvador, Guardião 09, Traverne, Pitão Sul. Guardião 09, aguarde a transferência para todos. Guardião 9, instruções 09. Visual estabilizado, 4462. 4462, complete a aproximação final e chame torre na frequência no 8, decimal 95. 1895, 4462. Do 9135, prossiga para 2000 pés, o ajuste 10 no 2, está autorizado o ILSXT, reporte estabilizado no localizador. Reportaria estabilizado, 9135, 1012, 2000. Padrão 09, chame torre, na frequência 18, decimal 95. Todo 8, 95, guardião 09. Obrigado. Angu India Bravo, prossiga. Tá no regresso do segundo voo, o tá? Angu India Bravo, prossegue para Salvador. Negativo, hein, mano? Você posta no farol da barra, tá? Angu India Bravo. Alfa Romeo, Romeo Charlie Bravo, boa tarde, via chegada bom, se desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 2. 4000 no 0 no 2, se você deseja pousar na 17 ou vai prosseguir ILX da 1 no 0 e após modificar? Pousa 1 no 7. Tá, é mais próximo, aguardaria para a modificação de regra. Uma Mike Fox sem frequência livre. Já passa ali uma Mike Fox. Foi tarde, bravo, não copiei a mensagem. A gente consegue dar estar até a posição Luna, lá ela tenta aproximar uma tarde. Entro tarde, Papa Romeu, o meu tarde bravo. Nova instrução, parte do Graé, está visual com o tráfego na curva final, segue pela Dorival Caim, na vertical, guardião 09. Positivo, 09. Azul 4462, livre pouso 10, vento 140 graus 8 nós, pista 10. Livre pouso 10, 4462. Do 9135 Torre, na frequência 18, decimal 95. 895, bom final de semana. Se espera com a Torre 1 no 895, ajustado 1012, bom voo. E aí, 895, para o táxi, voo 1884, com 1-64 a bordo, são 2 horas, Salvador. Direita Índia, até o ponto de espera da 10. Lá com a torre 1 no 895, ajustado 1012, bom voo, 1884. Índia, 1895, obrigado, uma boa, 1884. Responde acionado, ainda não recebo. Sultano de abraço. Controle Salvador, Boa Azul, 4065, decolado na Dael, cruz da 1700. Do 4065, contato radar, sur para o 340, via da El. Via da El, sobre o 340, 4065 do Azul. Vai dando pista livre, eu tenho um tráfego no Tiquez agora 2 milhas e meia, 9135. O Guardião 09, informe no solo controlado, vento é 1,40 graus, 629. Tá possível, pouso parado, cabeceira 17. Livre, pouso parado na 17. O Guardião 09, vento 1,30 graus, 5 nós. 1,30 com 5,409, obrigado. O Azul 4462, solo 1,8, chame o solo 1,2,1,1. Do 9135, livre pouso no 0, vento é 1,30 graus, 0,5 nós. Livre pouso Azul 9135. O Azul 4462, chama o solo 1,2,1,1, seu solo foi o 1,8. 2,1,1,1, já. A 2 de fruta, ela Foxtrot lá agora. 462, boa tarde, bem-vindo, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3. 3, 2, 5. Tango Índia Bravo, deseja cruzar na presente para o Airmar. É autorizado, na presente. Solo 09, Guardião 09. E reporte no GRAE. Vibrante frequência. Não, se não recebo no radar. No momento se aproximando, já passando pela pituba. Quebrado. Patrulho, Romeu Charlie Bravo. Charlie Bravo, prossiga. Atrapalha muito o seu tráfego aí se após bom e voar uma final de 5 milhas da 17? Rapaz, Romeu Charlie Bravo, negativo. Após bom, reporte para modificação. Sim, então após bom, vai tomar para o cancelamento. Frequência Lei 09. Boa tarde. Azul 9135. No Solon 20, chame o Solon 21 no ano. 21 no boa. Chame Torre, na frequência no 8 decimal 95. Bruno 8, 95, grato. Salvador Azul 9135, livrou. Zero, Bruno 884. Xané 6321, autorizado a alinhar e manter após aeronave da Gol. Após o Gol, alinhar e manter, Xané 6321. É um grande abraço, prossiga. É um regresso para a Inibá, senhor. Ok, o Tango de Bravo, está livre o cruzamento da final da 1-0 em direção a Enrimar? Não há tráfego nos setores. Informe na final para Enrimar. Enrimar, Bravo. No 884, decolado aos 22. Chame o controle, 1208. 208, agora 884, obrigado, uma boa. Boa. Controle Salvador, agora 884, decolou. Fucajamo na circunstância. 884, contato radar para o 230, via saída Puca. Sobe via Puca, porque eu voajamo direto ao Puca, Sereta. 2 mil pés atualizado, vai Jamo, Gol no 884. Após 2 mil, Jamo, Gol no 884. Argo Elefa, 5066 Transponder, controle 20.8. Autorizado Brasília, 360, veio para o Zulu no 7, decola 10, curva de direita, saída Argo, transmissão Elefa, Transponder 5066, controle 208. Portão 11, sendo quando pronto, posicionar. Vai Jamo. 6327, pronto, copia, Gels? Pronto, copia, 6327. 180, Gels, aprovado, rota via Golfo 677, decola no 0, primeira curva à direita, no perfil da subida Coral, acionado código 0276, controle 120.8. Pra cima e por conta em risco, para Enrimar, não há tráfego no setor norte do aeródromo. Informe controlado, Tango de Bravo. Espera controlado, Tango de Bravo. A saída Coral. Ok, então na Coral, o transponder 0276 e o controlador ponto 20 decimal 8637. É, remota 1 no 3, chama quando pronto, puxa lá. Chamará. Vertical da rotatória do Romeu Charlie Bravo. Romeu Charlie Bravo, aguarde 16 para a torre e prossiga para a descida para 1 na 1500 pés. Charlie Bravo. Né, 6321, controle 1208. 6321, Arbor, Elefa. Era 6321, boa tarde, contato radar, subindo para o 360, após 2000 pés, voa Elefa. 3000, vamos Elefa, 321. Romeu Charlie Bravo, cobre seu helicóptero na sua posição de 12 horas, a 7 milhas, mantendo 500 pés. Gente, vai observar o tráfego, Romeu Charlie Bravo. E20, tem que dar, Romeu. E20, boa tarde, via chegada Mari, desça ao 050. 050, pode Baduna? Via chegada, gol no 620. Autorizado no 1, número 395, chama o táxi. Chamar o táxi. Romeu Charlie Bravo está próximo à rotatória. Chame Torres, na frequência 198, decimal 95. 1895, Romeu Charlie Bravo. Torre Salvador, boa tarde, o Papá Romeu, Romeu Charlie Bravo. Está agora 7 milhas, cabeceira 17. Papá Romeu, Romeu Charlie Bravo. É, reporte na final, na curta final da 17. Aguardando autorização de pouso. O ajuste é 10 no 2. No 0 no 2, reporta a curta final 17, Romeu Charlie Bravo. Ok, Tommy de Abraço, frequência livre na RMAR, boa tarde. O meu Golf, é... GQ? Aqui. Cliente, tá proscópia? 140? Ok, GQ, 140 para Ninhã, que decola no 7, no perfil da... após curva direita, no perfil da subida Arbo, Arbo direto. 51190 transponder, controle 120.8. Realizado o GPS 640, vindo da cola 7 direita na próxima direta. Só o transponder novamente? 197 livre pouso, Roberto Charlie Bravo. 45, o Romeu Ruf? Torre, 10895, para acionamento, taxa de colagem, ajustado, 1012, bom voo. Obrigado. Meu Romeu Golf, livre o acionamento, chame táxi. Romeu Charlie Bravo, no solo 30. Eu vai pra qual hangar? Autorizado então, backtrack pela 17, Aero Star, o Romeu Charlie Bravo. Para o táxi, o 6355 da Ocean, COB 170, 170, autonomia de 4 horas e 45 minutos, alternando o Galeão. Táxi aeroprovão à direita, Índia, até o ponto de espera da 10, lá com a torre 1895, 1012, o ajuste, é um bom voo, 6315. Obrigado, bom trabalho, 1012, ponto de espera 1895. Zero. Alô, 2, boa tarde, via chegada Mari, desça ao 060. Via Mari 060, solicita pro OCR, Vitor 369. 6192, deseja fazer o LS Whisky? É autorizado. Após o TAP, será autorizado o LS Whisky, o SAM 3192? Após o TAP Whisky, quando possível, pro do 369. Após o TAP, irá voar o Serra, Vitor 366. Após o TAP, o 366. Para a 6321, no GMC do Recife, na frequência 1288, alternativa 135, decimal 3. 288353, 6321. 6217, desça para 2000 pés, o ajuste é 0012, está autorizado o ILS-X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Graças a Deus, autorizado o ILS-X-Ray, está 3217. Controle, boa tarde, eu passo a contagem, não estou para mais. Campina Grande, conta na costa, senhor. Autorizado para Campina Grande, 370, rota Rio Pesolo 10, decola 1-0, primeira cola esquerda, fechou a subida Puca, Puca Jalmo, transição Zipar, curva pela esquerda, da 10. 5-1, 5-0, transponder, controle opera em 120.8. Está autorizado a alinhar e manter a 1-0. Alinha e manter a 10, 63, 1-5. O Romeu Romeu Golf vai no Serra da Serra Mar. 7, Romeu Romeu Golf, reporte para ingresso na 1-7. Passa para ingresso na 1-7, Romeu Golf. No 620, reduza para 200 nós. 200 nós, 620. 1-0. Ingresso 1-7, Romeu Golf. Romeu Golf, está autorizado o táxi via 1-7, chame alinhado e pronto para decolagem. Autorizado táxi via 1-7, reportar alinhado e pronto no 7, Romeu Romeu Golf. Três, dois, um, sete, voidona. Bruna, 3217. Economia 2-0, desça para 3.000 pés, o ajuste 1.012. É 1.012, meu Deus. Romeu 6315, decolado aos 35. Controle agora 1208. 208, 6315. Romeu, Romeu Golf, aguarde 30 segundos para iniciar a decolagem. Obrigado. Taxi aprovado, pátio Índia até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera com a torre 1-9-5, ajuste 1-0, 1-2, meu voo. Pátio Índia, ponto de espera 18-9-5, obrigado, boa tarde. No 620, desça para 2.000 pés, autorizado ele SXA, vai seguir o tráfego à frente, está 8 milhas, é o R2320. 2.002, peraí. Eu, Romeu Golf, tem livre decolagem da 17, o vento é 140 graus, 049. Controle, ele é Papa Mike, visual qualifier. Bom, Papa Mike tem frequência livre para coordenação. Livre, boa tarde. Puxa, vai que chama nem do gol, 1996, está no 09. Então, Sierra. Desculpa, passeia via chegada Mari, desça ao 050. Via Mari, 050, é Papa Sierra. Até 3217, chame torre, na frequência 18.95. 1195, bota 3297. 3217. Controle boa, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, 900 para 140, na boa. Seu Romeu Golf, boa tarde, mantenha 3.000 pés na saída árvore. Não vai manter 3 mil pés na árvore, Romeu, Romeu Golf. Você não tem condições de cruzar uma centena? Confirme. Tem condições de cruzar uma centena, 1.5 milhas? Ah, sim, ativo. Autorizado a ascensão para 1.40, cumprindo a restrição da saída. Direto para 1.40, está sempre da restrição, pelo Romeu Golf. Assim que possível, proa direta de GQ, 2.65. 3.192, mantendo 0.60. Romeu, Romeu Golf, aguarde a autorização. Foi 3192, desça para 4.000 pés, após ITAP, autorizado Valterra, Vitor 366. 4.000 ITAP, 366 para 3192. ANLS, 620. Toma 620, chame torre, na frequência, no 8, decimal 95. 3.95. 3.0. 65? Ah, firmou. Aí, reporta pra PUSH, 637. Exato, vai direto, GQE. Não, direto, GQE, por 140, Romeu Golf. Meu Romeu Golf, se possível, chamado para pouso. O Romeu, Romeu Golf, chama pouso, aqui é 1-9-1-0. 1-9-1-0, copiado. Opa. 3-1-9-2, desça para 2.500, está autorizado o ILS Whisky, reporte estabilizado. 2.500, Whisky autorizado, 3-9-2, reportarei. Eco Papa Serra, voe e Duna na presente. Duna na presente, Eco Papa Serra. 132, 17, no solo aos 40. Chame o solo 21 no Uno. 21 no Uno, após. Para o táxi Gol, Mono 966, tem 98 a bordo, 4 horas e 30, com Maceió. 966, ataque aprovado, pátio Índia até o ponto de espera da 10, no ponto de espera com a torre 1895. O ajuste 10, 12. Pátio Índia, ponto de espera da 10, ponto de espera da 10, 1095, a torre. E 12 ajuste, Gol 966. Pronto, 3. 3297, bem-vindo, táxi de Alfa, reposto do Juliette. Alfa, chamada do Juliette, na 3297. O 6327 está pronto, push? Pronto pro push, 6327. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chamada táxi, 6327. 217, táxi lento. Táxi lentamente, está 3217, posição de parada A1, no centro. É a 11, 1 a 1. Tem um traço da Avianca que está iniciando o pushback. 7, 3, 2. O TAN 3567. Autorizado a linha e mantém 1 no 0. Mantém 1 no 0, 3567. Sane 6315, chame o centro Recife na frequência no 251, alternativa 33, decimal 25. 251, 3325, bom trabalho. Tô no 620, no solo aos 42, chame o solo, 21 no 1. 21 no 1, gol 620. Boa tarde, Gol 966, ponto de espera da 1-0 está pronto. Boa tarde, Gol 966, mantém o ponto de espera. 966, mantém. O TAN 3567, decolagem autorizada, o da 1-0, o vento é 1-40 graus, 5 nós. É, iniciando 3567. 392, estabilizado. 392, chame torre, na frequência.